Estamos descoordenando nosso trabalho de comunicação. Estamos retornando às atividades deste dia, naturalmente pensando em você, que como ouvinte, continua sendo a razão desta nossa presença. Mais uma jornada desponta aqui, onde a música, a notícia, o esporte e o radioteatro formam um grande elenco da Rádio Alvorada de Parintins. Um amor de comunicação na Amazônia, que tem a verdadeira cor da esperança brasileira. Bom dia, amigo! Senhor, Criador do céu e da terra, nós vos adoramos. Nós vos agradecemos e vos louvamos porque colocastes à nossa disposição tanta riqueza para a vida presente e eterna. Jesus, Mestre Divino, vós que sois misericordioso e bom, iluminai-nos e conduzi-nos para que usemos todas as invenções e meios de comunicação social, não para destruir, mas para promover a pessoa. Hoje vos pedimos por todos os que trabalham nos meios de comunicação social. Jesus, Mestre, nós vos oferecemos as nossas preces e o nosso trabalho para reparar o mal que se comete com os meios de comunicação social. Suplicamos-vos que tudo seja utilizado para a glória de Deus e a paz dos homens. Amém. Sintoniza o Rádio Alvorada de Parintins, ZYH283, ondas médias, frequência de 1380 kHz, ZYF275, ondas tropicais, frequência de 4.965 kHz. Rádio Alvorada, 5.000 watts de potência. ZYC, 252. Alvorada FM, frequência de 100,1 MHz. Aqui tem informação, música, alegria e muito mais. Rádio Alvorada de Parintins. Aqui na sua rádio. Alegria está no ar. Nosso forró é Alvorada. Abra sua porta, deixa o meu saco entrar. Abra sua porta, deixa o meu saco entrar. Abra sua porta, deixa o meu saco entrar. Entra pela alegria.